Agora então, meus caros ouvintes, sei que vocês estavam com saudade da minha melodiosa voz. Para o terceiro bloco, já que estamos nessa pilha francófila. O terceiro bloco, inclusive, é só uma dica, enfim, é o bloco experimental. Então, perfeito. Oh, yeah. Porque eu ia sugerir, inclusive, Eric Satie. Tem uma peça dividida em duas partes chamada Le Fil des Étoiles. E eu queria sugerir a terceira parte, que é mais aeronáutica de todas. Não tem nada falado em francês, e então acho que é uma boa maneira de terminar essa francofilia, essa francofonia exacerbada. Tá, e pra complementar, pra terminar, sabe que os franceses e os alemães nunca se deram muito bem no campo da música. Então eu vou roubar a cena do Twizin e vou sugerir uma música do Faust, uma banda de crowd rock sensacional. A música se chama The Sad Skinhead. Acho que a gente pode começar com ela depois o Satie, não é? Legal, legal. Beleza. Faço tipo Yoko Ono. Eu vou fazer isso agora, puta, como é piada. Vai lá. A gente pode cantar How Could I Be Such a Fool pra fechar o programa? Cantar nós? É? Esse tem que chamar o Rubão. Não, deixa eu... Deixa pra lá. Deixa pra lá. O Rubão podia participar também, né? Não, o Rubão é um chato. Tá cagando, sei lá. Enfim, tipo, já que a gente pode, na real, a gente pode falar sobre o Captain Beefheart, né? Que é o cara mais interessante nascido no Texas. Acho que ele nasceu, na verdade, no Arizona. Tava ouvindo hoje aquele disco Lick My Dickles Off, Baby. É um puta disco, mas eu queria sugerir uma parceria dele com o Frank Zappa chamada The Muffin Man. Oh yeah. E essa Muffin Man, inclusive, eu vou oferecer pro Carlos. Carlos, também conhecido como The Muffin Man. Também conhecido como Juba Branca. É o George Clooney do meu celular. Então, beleza. Vou perguntar aqui pro Lauren, inclusive, se ele quer aproveitar pra divulgar alguma coisa, a banda dele. Eu não sei. Eu tô com um projeto musical sensacional, que inclusive Arthur Tosi, também conhecido como Twizin, que é o apresentador do dia a dia do Grande Lixeirinha. Ele toca piano. Rubão, que é um cara que está morando com a gente por um breve período de tempo, está tocando guitarras e bandolins. E todo mundo toca tudo um pouco. Queria também aproveitar aqui para dizer que em breve vocês vão ver um filme muito legal na televisão de vocês. Mas eu não vou dizer o nome. Oh, yeah. Enfim, já dá pra sentir mais ou menos aí como é que assim, é. Assim, se vocês se lembram do primeiro programa do Lixeirinha que tocou Francis Bacon Trio, que era um trio experimental doidão de free jazz, pós-dodecafônico. Enfim, eu tocava nessa banda junto com alguns outros gênios. E agora nós estamos num projeto completamente pop, então a gente tá usando essa energia criativa, experimental da Ana pra vender discos. Então eu sei que vocês vão adorar, porque eu sei que vocês gostam dessas coisas todas. E é mais ou menos isso. Eu vou dormir agora. Espero que vocês não façam isso. Queria aproveitar o Rubão. Vou lá. Rubão. Ah, ele tá no banheiro. Ok, e depois do Satie, enfim, voltando um pouco aí ao repertório desse último bloco. Aliás, depois do Zappa, né? Depois do Muffin Man. A gente pode ouvir, inclusive, o próprio Francis Bacon Trio. Rola? Eu não tenho ele aqui. Eu tenho. E até semana que vem. Francis Bacon Trio, a música número 4. A música número 4. É o hit, né? É o hit. E até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Amo todos vocês. Tchau, amigos! Cultura, cultura! Muito obrigado, Mariana. Foi ótimo. Agradecendo aqui o Lorian e a Mariana. É isso aí. Logo mais tem mais. Até. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people, like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is naught, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it didn't hold nothing. Girl, you thought it was a man, but it only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. Trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Jerry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. Negrinha.